sido amor, mas acabou agora. Deixe o sussurro no meu travesseiro, deixe o inverno no chão. Eu acordo sozinho, há um ar de silêncio no quarto e ao redor. Toque-me agora, fecho meus olhos e sonho. Deve ter sido amor, mas acabou agora. Deve ter sido bom, mas eu perdi de alguma forma. Deve ter sido amor, mas acabou agora. Desde o momento em que nos tocamos até o tempo acabar, fingindo que estamos juntos, que estou protegido pelo seu coração. Mas por dentro e por fora eu me transformei em água, como uma lágrima na sua palma. E é um dia difícil de inverno, eu sonho. Deve ter sido amor, mas acabou agora. Mas acabou agora. Era tudo que eu queria, agora estou vivendo sem. Deve ter sido amor, mas acabou agora. É onde a água flui, é onde o vento sopra. Deve ter sido amor, deve ter sido amor, mas acabou agora. Mas acabou, acabou. Deve ter sido bom, mas eu perdi de alguma forma. Deve ter sido amor.